O nosso tema dessa tarde é Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse é o título do capítulo 3 do Evangelho sobre o Espiritismo. E essa frase, há muitas moradas na casa de meu pai, é uma frase que foi dita por Jesus na sua passagem, né, sobre a terra. E o que, que ele quer dizer com muitas moradas na casa do pai? A gente pode entender, na verdade, como as moradas do espírito, tanto desencarnado quanto encarnado. Nós sabemos que depois que nós desencarnamos, nós não vamos todos para o mesmo lugar. Muitas vezes nos disseram, quando a gente era pequeno, que a gente, depois de morto, a gente ia para o paraíso, ou que a gente ia a um lugar esperar ver os próprios pecados e a partir daí, então, ter direito aos gozos eternos. Então não é bem assim, né? Então a gente sabe que, de acordo com a nossa natureza, com a nossa vida terrestre, humana, também a nossa vida espiritual após isso, ela tem uma certa continuidade nesse mesmo caminho. Por isso que a gente sempre diz que a gente tem que utilizar essa experiência para tentar o desapego, tentar cultivar as virtudes em nós, para que quando a gente estiver liberto dessa matéria, a gente não fique ainda preso aqui nessas questões tão físicas. E não só nos mundos, ou melhor, nas situações do espírito, mas também nas situações físicas. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se a gente perceber no estudo da própria história, a gente vai ver que a humanidade ela está sempre em busca de entendimento dessas questões, da passagem do homem sobre a Terra, de como isso se processa. E em vários momentos o homem andou por caminhos errados, depois voltou e ainda está tentando alcançar algumas certezas. Certezas que muitas vezes a ciência não nos dá. A gente vê todos os dias as pesquisas sobre o espaço, né, do universo, fazendo sondagens de planetas, de estrelas, e buscando ali condições iguais às da Terra ou condições de vida humana iguais às nossas. E o que se vê é que eles não encontram. Até hoje, a tecnologia mais avançada não conseguiu encontrar ainda situações semelhantes à nossa, que pudesse haver vida como a nossa. Mas se a gente olhar o nosso planeta dentro do sistema solar, do nosso sistema, ele é um planeta bastante pequeno. E seria até irracional a gente pensar que num planeta tão pequeno fosse o único meio de vida que Deus teria colocado nesse universo. Isso sem contar as demais galáxias que existem e que nós ainda não conseguimos perceber através da nossa instrumentação. Aqui no Evangelho, num parágrafo ele nos diz o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, o que ele nos diz com isso? Que sim, que todos os mundos são habitados. Não da mesma maneira como a gente conhece, mas todos são habitados. E que, de acordo com o adiantamento espiritual de cada um, esses mundos são habitados, então, por esses espíritos. Aqui no nosso planeta, nós temos semelhanças entre nós que fazem com que nós estejamos hoje todos encarnando aqui. Isso não quer dizer que, no decorrer da nossa existência completa de espírito, nós vamos continuar vindo sempre nesse mesmo planeta. O nosso planeta, assim como nós, ele também está em evolução. Através dos estudos, a gente sabe que a Terra é um planeta que é considerado, na escala dos mundos, um planeta de provas e expiações, onde os espíritos que aqui vêm, vêm para expiar. Expiar significa verificar os seus atos passados, né, que muitas vezes a gente acaba chamando de uma forma bem genérica de karma, né, é o meu karma, por isso eu estou passando por algumas dificuldades aqui, e também de provas no nosso planeta. As provas são as nossas dificuldades do dia a dia, as quais a gente tem que demonstrar se a gente está apto a passar por elas, a suplantar cada uma delas. Então, esse é um planeta de provas e expiações. E o nosso planeta, como eu disse, ele está também evoluindo. Ele vai passar, vai deixar de ser um planeta tão ainda materializado nesse sentido, a um planeta de uma situação melhor, espiritualmente falando. Só que nessa passagem que ele vai fazer, e esse processo já começou há um longo tempo, nesse processo, quem de nós vai poder continuar junto com essa evolução? A gente tem visto todos os dias coisas que a gente fica aterrorizado. Questões de violência da humanidade, de uma maneira geral. A gente não pode apenas dizer que são os outros, né? Que nós fazemos parte também dessa civilização aqui. Então, se a gente não pratica, muitas vezes a gente, pela nossa própria omissão, a gente acaba dando oportunidades para que as coisas aconteçam. Então, a gente está vendo muitas coisas terríveis acontecerem. E a gente, às vezes, se pergunta, por que que essas coisas estão acontecendo? Por que que o ser humano tem manifestado, hoje, em 2015, tanta violência, tanta maldade, se a princípio nós estamos numa caminhada de evolução, todo mundo? Então, através dessa migração que vai estar acontecendo, cada um de nós começa a revelar de uma forma bem ampla e contundente o que traz dentro de si. Não tem mais como a gente se esconder atrás de um corpo de carne. A gente acaba manifestando aquilo que realmente a gente é ou aquilo que a gente quer ser. Tem várias coisas que nos conta aqui sobre essa classificação do nosso mundo como um mundo de provas e expiações. Dos ensinamentos dados pelos espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Há entre eles ainda os que são inferiores aos da Terra. Então, como eu disse, a nossa classificação, ela é bem pequena, né? Bem baixa, mas ainda existem lugares mais inferiores do que a Terra. Porque senão, se a gente pensar que a gente já tem milhares de anos na contagem das existências, nós já estamos bem melhores do que a gente era há muito tempo atrás. Então, nós também estamos evoluindo, a gente não poderia estar num estágio tão inferior, não é? Entre eles, há os que os seus habitantes ainda estão inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros ainda são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral, ela é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Então a gente percebe que a gente não está nem no extremo e nem no outro. A gente está numa classificação intermediária. E o que a gente sempre está tentando é, de repente, dar mais valor a essas questões morais e espirituais para que a gente possa sofrer menos influência da matéria. Todos nós dizemos que a vida tem sido pesada, tem sido difícil de conseguir fazer algumas coisas, mas ela é tão ou mais difícil de acordo com a nossa vazão que a gente dá para as coisas. Se a gente pende mais para um lado, a gente se afasta do outro. e o contrário da mesma forma. Então, se a gente começa a ter um tempo dedicado mais a essas questões internas, essas questões que são duradouras, essas questões que vão nos acompanhar após o nosso desencarne, a gente começa a sentir talvez menos influência da matéria, dessa própria violência que está nos cercando. E a gente precisa começar de uma maneira mais rápida a fazer isso, a ter essa atitude mais voltada ao espírito. Como a gente sabe, o nosso tempo de vida aqui, em cada encarnação, ele às vezes é muito curto. É medido por anos, 5, 10, 20, 30, 80, a gente até nem sabe quanto nos está reservado, mas a gente sabe que é bastante curto se a gente for olhar numa questão mais ampla. E a gente sabe que o Espírito, ele é eterno. Esse sim é eterno. E a gente tem que dedicar mais tempo para essa preparação, para que a gente volte numa próxima mais habilitado, com mais condições de repente, ainda não cair nas mesmas armadilhas que a gente cai hoje. Que a gente consiga ter mais condições, ter mais discernimento. Quando a gente faz as nossas orações, a gente pede para Deus que Ele nos dê força, que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine. E Ele faz isso a todo momento. A bênção, a luz, ela está ao nosso redor. Mas a gente tem que abrir os olhos, às vezes, para ver isso, para perceber toda essa bondade que existe ao nosso redor e não só a maldade que está acontecendo. E nessa percepção que a gente possa se situar, de que lado que a gente quer atuar. O que eu quero fazer? Eu quero cruzar os braços e deixar que aconteça? Ou eu quero me posicionar de um lado ou de outro? Porque a gente é parte integrante desse mundo. E principalmente na nossa vida, nós somos o artista principal. Somos nós que direcionamos o que vai nos acontecer ali na frente. Somos nós que decidimos, através de cada plantio no dia a dia nosso. Então, existe sim outros lugares, não é só a Terra. Mas isso até não chega a ser o mais importante. O mais importante é o aqui e o agora. O que, que a gente está fazendo com as informações que a gente tem. Se a gente já sabe que a vida não termina com a morte, a gente tem que ter uma postura mais incisiva, né, frente a isso. A gente não pode simplesmente aproveitar a vida e esperar que depois, através da perda do corpo físico, a gente simplesmente vire anjo. A gente não vai virar anjo de uma hora para outra. A gente quer sim virar, mas isso vai levar bastante tempo. A gente precisa ainda aprender muita coisa para poder chegar nessa situação. A morte não nos dá asas, né? Nos dá uma certa liberdade apenas na comparação com o físico. Mas ela não nos modifica nesse ponto. A modificação é através do nosso trabalho, do que a gente faz no nosso dia a dia.